Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença, Jesus, vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença, Jesus, vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver este minuto, toda minha vida, Jesus. Quero viver este minuto, toda minha vida. Declarar a todos, apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Quanto mais todos os minutos na presença de Deus, apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Eu quero viver este minuto por toda a minha vida, Jesus. Eu quero viver este minuto por toda a minha vida. Jesus, eu quero viver este minuto por toda a minha vida. Jesus, quero viver toda a minha vida. Vale mais. Eu quero viver todos os minutos da minha vida na tua presença, Deus. O Senhor sempre está comigo. O Senhor nunca falha conosco. Ele sempre está com você. Ele sempre está comigo, Jesus.